Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Hoje vamos falar da superficialidade, da dificuldade que a moçada está demonstrando de ir um pouco mais fundo. Sabe como é? Será culpa da tecnologia, hein? Posso entrar? Mr. Charlie Man carry me banana. Podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. E sabe quem ganhou o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, acompanhado do kit DKT desta semana, hein? Foi o Leandro Oliveira, que comentou o programa 271 Geração T. Luciano, meu nome é Leandro Oliveira, tenho 27 anos e sou um jovem empreendedor que está tentando tocar a sua primeira startup. Tarefa que não é muito fácil, ainda mais no Brasil, onde o apoio a novas empresas ainda é bem fraco. Nesse início de empreendimento é comum os donos do negócio acumularem diversas tarefas, por não terem à disposição uma equipe para quem delegá-las. E o meu caso não é diferente. Isso acaba ocupando todo o tempo que temos no dia a dia e por isso nem sempre sobra tempo para dar aquela tuitada ou aquela compartilhada na rede social do momento. Situação que até então estava me incomodando um pouco. Estava, pois depois de ouvir o seu podcast sobre a geração T já não está mais. Confesso que estava começando a pensar se eu estava errado em querer dedicar tempo do meu dia a dia para me aprofundar em um livro, seja técnico ou não, ao invés de despender horas lendo artigos superficiais sobre os últimos acontecimentos e compartilhando tais artigos e comentários curtos nas mídias sociais. Sei que é importante compartilharmos, mas mais importante é compartilharmos conteúdo realmente de valor e não apenas redistribuir o que encontramos por aí, somente para aparecermos mais nas mídias sociais e passarmos uma imagem de antenados. Infelizmente, acredito que a atual geração T se preocupa mais em parecer do que ser e acaba mantendo-se superficial em praticamente tudo. Me preocupo bastante com os novos profissionais que entram no mercado, pois acredito que o brasileiro tem tanto potencial quanto qualquer outro profissional do mundo, e plena capacidade de gerar seus próprios Googles e Facebooks tupiniquins. A questão é que se perguntarmos hoje para profissionais que entraram há pouco no mercado quantos livros técnicos sobre a sua área de atuação eles leram nos últimos 6 meses, temo que tenhamos zero com uma resposta de maior abrangência. Estou falando tudo isso pois já fui assim e vi o quanto a falta de aprofundamento nas áreas que trabalhamos nos leva a sermos profissionais superficiais, que se limitam a fazer o feijão com arroz e são incapazes de se aventurar e tentar fazer uma feijoada. Por ora, fico por aqui, mas já estou muito feliz de ter finalmente colaborado com esse programa que já fez tanto por mim, mesmo sem saber. Grande Leandro, essa sua reflexão deve ser comum a muita gente, viu? E é esse mesmo o exercício do programa de hoje. Vamos lá? Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Muito bem, o Leandro ganhou um kit de produtos DKT com a marca Prudence. Você sabe que os produtos Prudence são a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil, distribuídos pela DKT, não é mesmo? A DKT apoia diversas iniciativas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis. E também há várias iniciativas de planejamento familiar. Acesse facebook.com/DKTBrasil e conheça mais a respeito. Então vamos lá. Na hora do amor, use Prudence. Tempos atrás, o meu filho chegou em casa orgulhoso. Virou ídolo da turma, pois estava ficando com uma das garotas mais fantásticas da faculdade. Tem nego que veio pedir meu autógrafo, pai! Algum tempo depois de um longo período sem comentários sobre a deusa, eu perguntei pela garota. E ele disse com aquela cara de decepção e desprezo. Pô, pai, Ela gosta dos travessos. Toda vez que eu vejo você, sinto uma coisa diferente. Toda vez que eu penso em você. Os travessos é o que tá tocando aí no fundo. Tô te filmando. Que a Cissa teve a gentileza de trazer do arquivo particular dela. Os Travessos é um grupo de pagode, liderado por Rodriguinho, que na época usava cabelos descoloridos e uma viseira na testa. Hoje virou um negão bombado, parece lutador de UFC, mas continua fazendo aquela musiquinha nhen nhen nhen, que infesta as rádios e programas dominicais da TV. Pare de dizer, tá tudo errado. Pois então, fã de pagodeiros, cara, acabou a deusa da escola, acabou o ficar. O que é a vida, não? Quando eu tinha lá meus 13 ou 14 anos em Bauru, uns amigos loucos gostavam de Jimi Hendrix e Led Zeppelin. Eu curtia o Benito de Paula, que devia ser equivalente aos travessos de hoje. No aniversário, dei a um daqueles amigos um compacto com a trilha do filme Midnight Cowboy. Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Que porcaria! Foi o comentário quando eu virei as costas e eu me senti como se eu fosse um pocotó. Em 1975 eu me mudei para São Paulo, onde as referências de meus novos amigos eram Milton Nascimento, Gonzaguinha e eu com Benito de Paula, cara. Eu quase fui escorraçado. Mas com o tempo fui aprendendo a gostar das coisas boas da música. Hoje eu adoro Hendrix, Led Zeppelin, Milton, Gonzaguinha e Benito de Paula. Ei, meu amigo chá. Nada como a maturidade e as companhias para alargar nossas percepções, né? Um dia eu também gostei dos travessos da minha época, mas tive amigos, mentores que me mostraram novas ideias. Entendi que a música, como a literatura, o cinema e a TV, podem ser excelentes para entreter, mas são melhores ainda quando são inteligentes, valorizando os sentimentos, provocando emoções, quando são mais do que expressão comercial. Quando são expressão do talento e da cultura de um povo. Daí a importância de cada um de nós como mentores das gerações que nos seguem. É nosso dever mostrar que existe algo mais que um ritmo chacoalhante, uma letra imbecil e um corpinho perfeito. Talvez assim aprendamos a reconhecer as fórmulas descartáveis que transformam as pessoas num rebanho consumidor de novidades. Eu andava em paralelo, eu andava em paralelo. De noite e dia me criei, de noite e dia me criei. Rolava em minha direção, rolava em minha direção. E na palavra eu fiquei, e na palavra me criei. Dentro da noite a solidão foi passageira. Dentro da noite a solidão foi passageira. E eu pensei que não pensava aquilo tudo que pensei. Mas eu pensei que não pensava aquilo tudo que pensei. E eu corri em pensamento quando criança passei. Mas eu corri em pensamento quando criança passei. Eu digo o dedo midinho, seu vizinho. E o maior de todos, fura bolo. E cadê o queijo daqui? E mais um rato carregou. Mas cadê o queijo daqui? Mais um rato carregou. E corre um gato atrás de um rato. E a pata atrás de um pato. E o tempo que é mais fraco começa logo a abrir. Mas eu corro e pego o tempo e eu quero o queijo daqui. Opa, Caju e Castanha no Café Brasil com Pensei que não pensava. Então encontrei o texto Geração Só a Cabecinha, escrito por Bia Granja para a revista Galileu. Ouça só. Outro dia vi um estudo que diz que 25% das músicas do Spotify são puladas após 5 segundos e que metade dos usuários avança a música antes do seu final. Enquanto isso, no YouTube, a média de tempo assistindo os vídeos não passa dos 90 segundos. O mais chocante desses dois dados é que o uso do Spotify e do YouTube, em geral, está focado no lazer, no entretenimento. Ou seja, se a gente não tem paciência para ficar mais de 90 segundos focado em uma atividade que nos dá prazer, o que acontece com o resto das coisas, hein? Você ficou sabendo da entrada do ator Selton Mello no seriado Game of Thrones? Saiu em vários grandes portais brasileiros e a galera da internet compartilhou loucamente a notícia. Tudo muito bacana. Não fosse a notícia um boato inventado por um empresário brasileiro apenas para zoar e ver até onde a história poderia chegar. Bem, ela foi longe. Mais de 500 tweets com link, mais de 3 mil compartilhamentos no Facebook, mais de 13 mil curtidas, matéria no UOL, Ego, Bandeirantes, O Dia e vários outros sites. Quem não tem paciência de ouvir 5 segundos de uma música, tem menos paciência ainda para ler uma notícia inteira. Pesquisas já mostraram que a maioria das pessoas compartilha reportagens sem ler. Viramos a geração só a cabecinha, um amontoado de pessoas que vivem com pressa, ansiosas demais para se aprofundar nas coisas. Somos a geração que lê o título, comenta sobre ele, compartilha, mas não vai até o fim do texto. Não precisa, ninguém lê. Nunca achei que a internet alienasse as pessoas ou nos deixasse mais burros, pois sei que a web é o que fazemos dela. Ela é sempre o reflexo do nosso eu, para o bem e para o mal. Mas é verdade que as redes sociais causaram, sim, um efeito esquisito nas pessoas. A timeline corre 24 horas por dia, 7 dias da semana e é veloz. Daí que muita gente acaba reagindo aos conteúdos com a mesma rapidez com que eles chegam. Nas redes sociais, um link dura em média 3 horas. Esse é o tempo entre ser divulgado, espalhar-se e morrer completamente. Se for uma notícia, o ciclo de vida é ainda menor. 5 minutos. 5 minutos. Não podemos nos dar ao luxo de ficar de fora do assunto do momento, certo? Então é melhor emitir logo qualquer opinião ou dar aquele compartilhar maroto só para mostrar que estamos por dentro. Não precisa aprofundar. Daqui a pouco vem outro assunto mesmo. Por outro lado, quem lê tanta notícia, hein? Se Caetano Veloso já achava que tinha muita notícia nos anos 1960, o que dizer de hoje? Ao mesmo tempo em que essa atitude é condenável, também é totalmente compreensível. Todo mundo é criador de conteúdo. Queremos acompanhar tudo, mas não conseguimos. Resta-nos apenas respirar fundo, tentar manter a calma e absorver a maior quantidade de informação que pudermos sem clicar em nada. Será que conseguimos? Café Brasil! Quem também tocou no assunto do programa de hoje foi o escritor e prêmio Nobel Mário Vargas Llosa, num texto chamado A Internet e o Déficit de Atenção, que foi publicado no jornal El País. Vamos lá. Aí ao fundo você ouve homenagem ao mestre com o percussionista, arranjador e produtor Siri. Nicholas Carr estudou literatura na Universidade Harvard, e tudo indica que na juventude foi um voraz leitor de bons livros. Logo, como aconteceu com toda a sua geração, descobriu o computador, a internet, os prodígios da grande revolução informática do nosso tempo. E não só dedicou boa parte de sua vida à utilização de todos os serviços online, como se tornou um profissional e especialista nas novas tecnologias da comunicação, sobre as quais escreve amplamente em prestigiosas publicações nos Estados Unidos e na Inglaterra. Certo dia, descobriu que deixara de ser um bom leitor, e praticamente um leitor, inclusive. Sua concentração desaparecia depois de uma ou duas páginas de um livro, e principalmente, se o que ele lia era complexo e exigia muita atenção, surgia em sua mente algo parecido a um repúdio a continuar com aquele empenho intelectual. Ele conta: perco o sossego e o fio. Começo a pensar em outra coisa. Sinto como se tivesse de arrastar o meu cérebro desconcentrado de volta ao texto. A leitura profunda, que costumava vir naturalmente, se tornou um esforço. Preocupado, tomou uma decisão radical. No fim de 2007, ele e a mulher abandonaram suas instalações ultramodernas em Boston e foram morar nas montanhas do Colorado, onde não havia telefone móvel e a internet chegava tarde, mal ou mesmo nunca. Ali, ao longo de 2 anos, escreveu o livro polêmico que o tornou famoso, The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains. Superficiais, o que a internet está fazendo com nossas mentes? Acabo de lê-lo, de um fôlego só, e fiquei fascinado, assustado e entristecido. Carr não é um renegado da informática, nem quer acabar com os computadores. No livro, reconhece a extraordinária contribuição que Google, Twitter, Facebook e o Skype prestam à informação e à comunicação, o tempo que esses recursos permitem economizar, a facilidade com que uma imensa quantidade de seres humanos pode compartilhar de experiências, os benefícios que tudo isso representa para empresas, pesquisa científica e desenvolvimento econômico das nações. Mas tudo isso tem um preço. Em última instância, significará uma transformação tão grande em nossa vida cultural e na maneira de operar do cérebro humano quanto a descoberta da imprensa por Gutenberg no século XV, que generalizou a leitura de livros, até então exclusiva de uma minoria insignificante de clérigos, intelectuais e aristocratas. O livro de Carr é uma reivindicação das teorias do agora esquecido Marshall McLuhan, ao qual muitos nem deram atenção, quando, há mais de meio século, afirmou que os meios de comunicação não são nunca meros veículos de um conteúdo, que exercem uma influência dissimulada sobre este e, a longo prazo, modificam nosso modo de pensar e agir. McLuhan referia-se principalmente à TV, mas a argumentação do livro de Carr e as experiências e testemunhos abundantes que ele cita como respaldo indicam que essa tese tem uma extraordinária atualidade relacionada ao mundo da internet. Os defensores recalcitrantes do software alegam que se trata de uma ferramenta e que está ao serviço de quem a usa e, evidentemente, há abundantes experiências que parecem corroborá-lo. Sempre e quando essas provas sejam realizadas no campo de ação no qual os benefícios daquela tecnologia são indiscutíveis. Quem poderia negar que é um avanço quase milagroso o fato de que, agora, em poucos segundos, clicando com o mouse, um internauta obtém uma informação que, há poucos anos, exigia semanas e meses de consultas em bibliotecas e com especialistas? Mas também há provas conclusivas de que, quando a memória de uma pessoa deixa de ser exercitada, por contar com um arquivo infinito que um computador põe ao seu alcance, ela embota e se debilita como os músculos que deixam de ser usados. Não é verdade que a internet seja apenas uma ferramenta. Ela é um utensílio que se torna um prolongamento do nosso próprio corpo, do nosso próprio cérebro, o qual, também, de maneira discreta, vai se adaptando pouco a pouco a esse novo modo de informar-se e de pensar, renunciando paulatinamente às funções que esse sistema faz por ele e, às vezes, melhor que ele. Não é uma metáfora poética afirmar que a inteligência artificial, que está ao seu serviço, corrompe e sensualiza os nossos órgãos pensantes, os quais, aos poucos, vão se tornando dependentes daquelas ferramentas e, por fim, seus escravos. Para que manter fresca e ativa a memória se toda ela está armazenada em algo que um programador de sistemas definiu como a melhor e maior biblioteca do mundo? E para que eu deveria aguçar a atenção se, apertando as teclas adequadas, as lembranças das quais preciso vêm até mim, ressuscitadas por essas diligentes máquinas? Não surpreende, por isso, se alguns fanáticos da internet, como o professor Joe O'Shea, filósofo da Universidade da Flórida, afirma: sentar-se e ler um livro de cabo a rabo não faz sentido. Não seria um bom uso do meu tempo? E com a internet posso ter todas as informações com mais rapidez. Quando uma pessoa se torna um caçador experimentado da internet, os livros são supérfluos. O mais atroz desta declaração não é a afirmação final, mas o fato de esse famoso filósofo acreditar que uma pessoa lê livros somente para informar-se. Esse é um dos estragos que o vício fanático da telinha pode causar. Daí a patética confissão da doutora Catherine Hales, professora de literatura da Universidade Duke: não consigo mais que meus alunos leiam livros inteiros. Esses alunos não têm culpa de agora serem incapazes de ler Guerra e Paz e Dom Quixote. Acostumados a picotar a informação em seus computadores, sem ter a necessidade de fazer prolongados esforços de concentração, eles perderam o hábito e até a capacidade de fazê-lo. Foram condicionados a contentar-se com um borboletear cognitivo aos quais a rede os acostuma, tornando-se, de certa forma, vacinados contra o tipo de atenção, reflexão, paciência e prolongado abandono ao que se lê, que é a única maneira de ler a grande literatura. Mas não acredito que a internet torne supérflua apenas a literatura. Toda obra de criação gratuita, não subordinada à utilização pragmática, é excluída do conhecimento e da cultura propiciados pela rede. Sem dúvida, essa pode armazenar com facilidade Proust, Homero, Popper e Platão, mas dificilmente suas obras terão muitos leitores. Para que dar-se ao trabalho de lê-las, se no Google podemos encontrar resumos simples e amenos do que inventaram nesses aborrecidos calhamaços que os leitores pré-históricos costumavam ler? A revolução da informação está longe de ter terminado. Ao contrário, nesse campo surgem a cada dia novas possibilidades, conquistas, e o impossível retrocede velozmente. Devemos alegrar-nos? Se o gênero de cultura que está substituindo a antiga nos parecer um progresso, sem dúvida, sim. Mas deveremos nos preocupar se esse progresso significa o que um erudito estudioso dos efeitos da internet em nosso cérebro e em nossos costumes, Van Nimwegen, deduziu depois de um dos seus experimentos. Confiar aos computadores a solução de todos os problemas cognitivos reduz a capacidade das nossas mentes de construir estruturas estáveis de conhecimento. Em outras palavras, quanto mais inteligente for o nosso computador, mais estúpidos seremos. Talvez haja certo exagero no livro de Nicholas Carr, como ocorre sempre com os argumentos que defendem teses controvertidas. Não possuo os conhecimentos neurológicos e de informática para julgar até que ponto são confiáveis as provas e experiências científicas que ele descreve em seu livro. Mas esse me dá a impressão de ser uma obra rigorosa e sensata. Uma advertência que, não nos enganemos, não será ouvida. O que significa, se ele estiver com a razão, que a robotização de uma humanidade organizada em função da inteligência artificial é incontrolável? A menos, é claro, que um cataclismo nuclear, por algum acidente ou uma ação terrorista, nos faça regressar às cavernas. Teremos então de começar tudo de novo. E quem sabe, dessa vez, façamos melhor. Então, quantas ideias, né? E no outro texto denso, cara, dessa vez escrito por um prêmio Nobel. Bom, lembre-se sempre, ó, aqui só tem iscas intelectuais, tá bom? Que não matam a fome, apenas abrem o apetite. Cabe a você sair atrás da comida, se é que me entende. Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você, você vai entender a pressa de um pão. Pra nunca mais esquecer, que um instante é um momento que nos leva à emoção do pensamento. O chifre que faz bem ao coração. Mal não. Sei que para você chegar terá que atravessar a fronteira do pensar. A fronteira do pensar. E assim então, ao som de Pensamento com o Cidade Negra, que vamos saindo no embalo. Com o profundo Lala Moreira na técnica, a enciclopédica Cissa Camargo na produção e eu, que só nado no raso, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Leandro Oliveira, Bia Granja, Mário Vargas Llosa, Caju e Castanha, Siri, Cidade Negra, Harry Nilsson, Benito de Paula e... os travessos. Já deu sua passadinha pela página da Pelegrino no Facebook, hein? A Pelegrino é uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil. Em sua página, distribui conhecimento sobre carreira, gestão, comunicação e outros temas muito legais, que tem tudo a ver com o seu dia a dia, com a sua necessidade de crescer, de ir um pouco mais fundo. Acesse facebook.com/Pelegrino Distribuidora e experimente. Pelegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio esse programa tem muito mais. Visite para ler artigos, acessar o conteúdo deste podcast, visitar a nossa lojinha www.portalcafebrasil.com.br. E agora tem até o WhatsApp para comentar, cara. É o 11 96789-8114. De novo e devagarinho, ó. 11 96789-8114. Tecle aí, aliás, grave uma mensagem de voz aí. Para terminar, uma frase de Milor Fernandes. Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Pois é, Judas andava com Cristo e Cristo andava com Judas.